na nossa boca, nos nossos olhos, nos nossos ossos, na nossa barriga. Tem água, no cabelo, nas unhas, no sangue, no suor, no cocô e no xixi. Tem água, mas o homem tão inteligente suja a água, joga lixo na água, maltrata a água, acaba com a água. Água suja, homem com sede, o homem às vezes não pensa. Água suja, homem com sede, o homem às vezes não pensa.